Onde quer que eu vá, magoo alguém. Não há nada a dizer que possa fazer bem. Eu faria tudo sem exceção, daria o meu melhor, mas não sei de mim, não está na minha mão. Meu irmão, deixei-te mal. Confiaste em mim e logo em mim, e deixei-te mal. Por tudo que não te contei, lamento, podes crer. Mas que venha alguém, que venha quem apague esta dor. Não sei sair da escuridão.